dessert glacé, et puis un café ou un thé, you sharing. Boisson non cachée. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, à Flegrille-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panini. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Olá a todas e a todos, bem-vindos ao programa Vozes de Portugal. Eu sou o Osmir da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Hoje estamos na manhã, quinta-feira de 20 de novembro de 2025. E faltam 41 dias para acabar o ano, é o dia 324 do ano. E como disse, faltam 41 dias para acabar o ano. Vamos lá começar o programa de hoje aí com... Vamos começar aqui com uma nova música que, Quando o Sol Voltar, é um pouco de pop português, pop folk português aqui. E depois logo a seguir vamos ter o Tony Carreira já com a Anque Portois e também o... a Luísa, uma jovem cantora também, com o Soleil Bleu e muita música até ao meio-dia, como sempre, alguns fados também, para que todos vós que gostam de fado e não só. E também há muitas dedicatórias a partir das 10h15, 10h20, para aí, até ao meio-dia. Vamos lá, começar o programa 2 com esta bonita música, Quando o Sol Voltar, é o título deste bonito tema, e depois eu volto já a seguir. Até já, muito bom dia. Teu brilho e volto a sorrir devagar. mas ainda trilho. Se o tempo é um barco perdido no mar, eu sou o vento que o vai empurrar. Quando o sol voltar, eu vou dançar contigo, mesmo que a lua diga que é proibido. Entre o riso e o pranto há um lugar para ficar, onde o amor esquece que sabe doer. Que se ergam copos que se apaguem dor, que a vida é breve, mas cheia de cores. Se a saudade vier, eu deixo entrar, para lembrar que amar é sempre voltar. Quando o sol voltar, é um bonito tema. E agora vamos ficar com o Tony Carreira, já a seguir, Rien que pour toi. E justo après, on aura a Luisa com ce soleil bleu. Bonne journée, 9h11 minutes. Tu vas partir et tu dis qu'on ne va plus se revoir. C'est un adieu et je crois qu'il est déjà trop tard. Tu ne veux même pas en parler, tu veux seulement t'en aller. Disons que si c'est fini, c'est pas nous, c'est la vie. Je garderai dans mon cœur tellement de souvenirs. Ni la pluie, ni le temps ne pourront les détruire. Cette joie que tu m'as donnée, comment pourrais-je oublier? Même si tu pars, tu restes à jamais dans ma mémoire. Rien que pour toi, à tout jamais, je serai là. Rien que pour toi, je t'aime trop. Tu regrettes cet adieu. Si par hasard dans le noir tu repenses à nous deux, si ton cœur te fait souffrir et que tu veux revenir, où que tu sois, n'attends pas, téléphone-moi. Rien que pour toi, à tout jamais. Je t'aime trop. douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage. Caresser le vent, je veux embrasser le monde. Prends-moi dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin. Je veux prendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Foi a Luísa com o Soleil Bleu e agora vão ficar com o Bonito Campos, lá para a meia-noite, que é o bonito tema aqui do Bonito Campos. E depois vamos ter a Lura já com o Fitico de Funaná. Muito bom dia. Ah. casa quitas vender la checo. La rua varia tu que agora já pegou. Se que estava porta já ninguém o respeitou. Se fechadia tu foi também para o botão. Tira tua mão, olha lá, tira tua mão. Ficar com o Fitico de Funaná com a Lura, logo assim vamos ter a Deusa também com o Xueia e depois o Manel de Campos vem já aí também logo a seguir. São 9 horas e 23 minutos. Muito bom dia. Suti funa na, ti suku tena porpu criola. telefono a i agora vamos ficar com a deusa Yeshua, Shuaia, perdão, desculpem lá. E depois vem logo a seguir o Manuel Campos com Quanto Não Estás. Muito bom dia. Obrigado a todos pela companhia. Até já. amanhã me traz outra madrugada. Lindos beijos que tu me davas quando te abraçava. Tudo aqui só me fala de ti. Essa dor não irá ter fim. Eu senti, sou uma alma perdida, um pobre mendigo. Quando tu não estás, o mundo fica vazio, a saudade é meu refúgio. Quando tu não estás, quando tu não estás, sou árvore sem flor. Peço que voltes, por favor, volta por estás, cantou Manuel Campos, e agora vamos ficar com o Calema e a Sara Correia com Respirar. Logo a seguir vamos ter o António Variações com Sempre Ausente. Muito bom dia. Sou que nem água, solta no chão, danço nas asas de furacão. Esta é minha casa, sigo o destino. Eu sou a estrada, eu sou. E ver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais do que um minuto olhar o céu e respirar. Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar. Pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia. E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar. Todos os dias de manhã, a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer. A vida deu-me tanto sem curar e eu nem sabia. Agora eu sei que para Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou levar a mão. Chama-se Respirar, aqui na voz de Sara Correia e Calema. E agora vamos ficar com António Variações. Logo assim vamos ter os Dama e depois eu vou te a seguir. Muito bom dia. São 9 horas e 39 minutos.

coração, quente suor vespertino, mergulho na multidão, dia a dia sem destino. Putos que crescem sem se ver, basta pô-los em frente à televisão, não num dia se esquecer, rasgar retratos, largar minha mão, não num dia se esquecer, como eu quando cresci. Será que ainda te lembras do que fizeram por ti, e o que foi feito de ti, e o que foi feito de mim, e o que foi feito de ti? Quando te livrares do peso desse amor que não entendes, vais sentir uma outra força, como que uma falta imensa. E quando deres por ti, entre a chuva dissolvente, és o pai de uma criança no seu caminho de casa. E o que foi feito de ti? E o que foi feito de mim? E o que foi feito de ti? Chutes e pontapés com uma chuva dissolvente, e agora vou ficar com a Bárbara Bandeira. E Se Eu é o bonito tema de Bárbara, e depois vamos ter o Paulo de Trindade. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. E se eu disser que não vou ficar, se eu não for capaz de continuar a lutar, lutar. Mas como é que tu achas que esse teu desprezo com que encaras tudo pode te ajudar a esconder ao resto do mundo que não é escuro nem por um segundo? E nem tudo é teu. Agora eu ando aqui às voltas a ver se te entendo. O passado eu lamento, mas não esqueço. Dessa forma lá se vai o sentimento. E eu nem penso muito nisto, e embora não haja compromisso, sei, fico triste por saber que alguém insiste e que pode roubar o meu mundo um só segundo. Eu não nasci para estar em segundo lugar.

destino me leva contigo. Se esta dor for feita de mar, que seja nas ondas do teu suspiro, que um dia eu volte a naufragar. Volta, amor, nem que seja em sonhos. Traz contigo a luz do passado. Paulo Trindade, com Na Sombra do Teu Abraço, e agora vamos ficar com os gestos e o Paulo Gomes. Logo a seguir vai vir a Ana Moura com Agarra em Mim. Muito bom dia. A lua vestiu-se de gala, a rua encheu-se de calma, para seguir os teus passos, sempre tão leves, delicados. Oh, oh. Um mundo para ver. Tens esse poder. São gestos tão destes, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Será que preciso que tu também sentes? As coisas que eu sinto desalmadamente, só falta um gesto preciso assim, que fale em nome de si. São gestos tão destes, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. O som dos teus passos ecoa no ar, não vou jamais perder-me de ti. Se der mexer-me daqui, são gestos tão destes, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. gosto, preciso assim. Que fale em nome do Senhor. São gestos tão estes, tão ágeis assim. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se a noite nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Nada fica para mim, nada. Se eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair, se eu te contasse o que foi aqui, tu desatavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto vivo. Eu fui bandido e eu sei disso. Estava a fugir ao compromisso, a beijar santas no andar. Não me importo, diz que disse. Eu vi a faca cintilar e gritei calma-te antes disso. Eu tenho um amor para declarar e coisas a declarar não fiz. Está escrito no papel, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro, vai ter ser mordido por ti. Foi a Ana Moura com Agarra em Mim. Agora vamos ficar com Entre a Luz e a Queda. E depois vamos ter muitas dedicatórias e também dois fados para todos vós que gostam de fado. Até já. Nos teus olhos, Lisboa a chorar no cais. Cada passo no silêncio é saudade que nunca se vai. E a guitarra corta o ar como um relâmpago no peito. No escuro ouço chamar o destino imperfeito. 10:13 e acabamos de ouvir Entre a Luz e a Queda, aqui um pouco de techno rock português. E agora vamos ficar com dois fados já a seguir, porque para todos vós que gostam de fado, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também um abraço. Para todos vós, para o senhor Mário, também Mário Lopes, e também para todos vós que gostam de fado. Então vamos ouvir, hoje vamos ficar aqui com a Mísia, com o Corvo, e depois vem Manuel de Almeida com Longe de Ti, bonito fado também. E depois vamos ter muitas dedicatórias até o meio-dia já a seguir, e muita música ainda, porque ainda temos mais de uma hora de música praticamente. E depois vamos ter aqui muitas músicas, como disse, muitas dedicatórias sobretudo. Vamos lá então, dois fados já a seguir aqui, a Mísia e o Manuel de Almeida, para todos vós que gostam de fado. Até já. De ti, meu amor. sou feliz um segundo. Nem para mim o mundo é mundo, nem a vida tem valor, nem das fontes suas águas são mais claras e puras. As noites são mais escuras e maiores as minhas mágoas. Perto de ti tudo seria risonho, o mundo seria um sonho e maior a felicidade. Perto de ti tudo seria diferente. Quem vive de amor ausente vai morrendo de saudade. Longe de ti, francamente, as rosas são menos belas, fogem do céu de estrelas. O mal é mais inclemente, tem mais peso a minha cruz. Os ventos não são serenos, até o sol brilha menos. Perto de ti tudo seria risonho, o mundo seria um sonho e maior a felicidade. Perto de ti tudo seria é diferente. Quem vive de amor ausente vai morrendo de saudade. São 10 horas e 21 minutos e 30 segundos e acabamos de ouvir estes dois bonitos fados para todos vós que gostam de fado e não só. E agora vamos ficar com a primeira dedicatória aqui para todos vós que estamos aí. Vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia e vamos... Vamos começar já com o Tony Carreira, encore une fois, parce que j'en ai já entendu une fois aujourd'hui. Mais là, on va écouter « Il faudra jamais que le temps passe ». C'est ce joli morceau de Tony Carreira pour Maryse Martin, qui est à l'écoute. Juste après, on aura une chanson française de Paul Trindade. Paul Trindade, que também já ouvimos aqui, qu'on a déjà écouté Paul Trindade tout à l'heure. Mais là, on va écouter une chanson en français, juste après Tony Carreira. Et après, on aura encore... pour Françoise, une jolie musique en espagnol aussi pour elle. Et puis beaucoup de dédicaces jusqu'à midi. On va écouter Tony Carreira. Il faudrait jamais que le temps passe. Juste après, il y aura le Paul Trindade avec l'amour en silence. À tout de suite. avait un paradis, mais ce n'est plus nous. Il y avait une maison bleue, le ciel des choses heureuses, mais ce n'est plus nous. Il y avait une balançoire, un chien et des canards. Je vois une femme auprès de moi, mais ce n'est plus elle. Cette étudiante en droit protestant avec moi, non, ce n'est plus elle. Devant la maternelle, ce n'est plus la rebelle. Il faudrait jamais que le temps passe. Faudrait jamais rien changer de rien, ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il faudrait jamais quitter l'espace où on s'est aimé au quotidien. La fille du tabac d'en face, l'épicier marocain. Il faudrait jamais tout. Où je t'aimais bien. Voilà, on s'est tout dit. Je passerai mercredi si tout va bien. Trouver une maison pas loin de la maison, et on verra bien. Mais j'ai gardé l'espoir de pouvoir te revoir. Il faudrait jamais que le temps passe. Faudrait jamais rien changer de rien. Ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il faudrait jamais quitter l'espace où on s'est aimé au quotidien. La fille du tabac d'en face, l'épicier marocain. Il faudrait jamais que le temps passe. Faudrait jamais rien changer. Où je t'aimais bien. Où je t'aimais bien. Il faudrait jamais que le temps passe. Faudrait jamais rien changer de rien. Ni le sourire dans la glace du bistrot parisien. Où je t'aimais bien. Où je t'aimais bien. Moi je vis la mienne, mais dans mon cœur rien ne s'éteint jamais. Je sais que tu es loin, si loin de moi, et pourtant je t'aime en silence, avec toute mon âme. Nous n'avons qu'une vie, une seule chance d'être heureux. Un instant unique pour aimer véritablement. Même si la distance tente de nous séparer, mon cœur persiste à te garder près de lui. Chaque souffle que je laisse au vent porte ton nom. Chaque souvenir est une étreinte qui ne s'efface pas. Et tant qu'il y aura de l'âme, tant qu'il y aura de l'amour, même en silence, je vivrai. Chaque étoile dans le ciel me parle de toi. Et dans le vent, j'entends ton cœur qui bat pour moi. Le temps peut nous séparer, les océans nous éloigner. Mais mon amour ne connaît ni frontières ni adieux. Car ce que l'on vit une fois jamais ne s'oublie. Chaque instant est précieux. Chaque souffle un trésor de vie. Je garde tes mots, tes silences, tes secrets. Comme une mélodie douce qui jamais ne s'éteint. Si un jour nos chemins se rejoignent enfin, je te dirai tout ce que j'ai gardé en mon cœur, mon destin. S'efface pas. Et tant qu'il y aura de l'âme, tant qu'il y aura de l'amour, même en silence, je vivrai pour nous deux. Tu vis ta vie. Et moi je vis la mienne. Mais mon cœur est à toi, toujours en silence. C'était l'amour en silence que Paul Trindade. Juste avant, c'était Tony Carrera avec Il faudrait jamais que le temps passe pour Maryse. Et là, on va écouter La Yorca al Manicer. Et celle-là, c'est pour Françoise. A tout de suite. Las tablas crujen bajo mis botas de piel. El frío de la noche me abraza ausente de fe. He visto más duelos que al amanecer. Y hoy la soga espera paciente que me entregue. No hay lágrimas en mis ojos cansados, ni rezos que limpien lo que he pecado. El viento del desierto me acaricia la frente, como si quisiera despedirse para siempre. La horca me espera al amanecer. Yo camino lento, no hay nada que temer. Viví como quise, sin pedir perdón. y otros que he perdido. La pólvora fue mi aliento cada día y el silencio será mi última compañía. La horca me espera al amanecer y yo camino lento, no hay nada que temer. Viví como quise, sin pedir perdón, y en la soga termino mi última canción. Que no me incliné ante el miedo, que la muerte me encontró de pie, mirando de frente lo que merecí. La Que l'amanecer, c'était este bonito tema por, para a Françoise. E agora vamos ficar com David Loureiro e as minhas filhas, os meus amores, para a Irene, para a nossa amiga Irene, que está sempre com nós. E depois bem sitiados com a vida de marinheiro para o Luís. Até já. Vocês são as duas flores. secretário. Se o marinheiro de quem te vou falar, valente marinheiro, cheia de noite de tempestade, garanta uma garrafa que deixou cada final. Fazendo o flago ardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro, mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando pelos lados do poder. Mas tendo uma garrafa, nunca mais se perde o pé. Esta vida do marinheiro, salva no caminho. Pensei que a tua voz de marinheiro com os sitiados, vamos ficar com o Carlos do Carmo, que os homens das castanhas para o seu Braga, justo a pé, no reino, Judas Sam, por o dia. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que alarde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e apregoa como um desafio. É um cartucho pardo na sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos, tem o ar cansado, o homem que apregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. Apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas, estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas, estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, leva mais calor para casa. A mágoa que transporta na miséria ambulante passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa, quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa, quem quer quentes e boas quentinhas, leva mais amor para casa. Foi o Homem das Castanhas com o Carlos do Carmo Poço Braga. E agora vamos ficar com um veículo de ajudação no café de Trois Colombes, por dizer que ela escuta. Bonne journée a ela, bonne journée a vous, merci pour la compagnie. Moi je bois mon vin, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connu au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours. Sans abri, on était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo, je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil on sortit la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Et j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait. C'était le café des Trois Colombes avec Joe Dassin pour Odile. Et maintenant, on va écouter Whitney Houston pour Gilda, qui est à l'écoute, qui est dans notre compagnie. Bonne journée à elle et bonne journée à vous tous. Juste après, on aura Eric Vauvel avec la Paloma pour Geneviève. À tout de suite. C'était Whitney Houston pour Gilda qui est à l'écoute. Et maintenant, on va écouter Eric Vauvel con La Paloma pour Geneviève. Et juste après, on aura une page publicitaire. À tout de suite.

un dessert, dessert glacé, et puis un café ou un thé, you sharing. Boisson non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, Arflegris-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Marie-Ange ou bien le Panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. São 5 minutos das 11 e acabamos de ouvir esta pequena página publicitária e ainda agora tenho aqui mais um anúncio a fazer. E como les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas, donc l'établissement Marino vous propose de les préparer à présent. Et venez trouver donc tous les beaux produits de soleil à prix exceptionnel. Donc les établissements Mariano vous offrent une remise de 5% sur l'ensemble du magasin. De plus, vous bénéficierez également d'une remise de 10% sur tous les cartons de marchandises achetés. Voilà, donc n'attendez plus, venez profiter de toutes les promotions sans plus attendre. Les fêtes approchent, donc profitez-en. Donc, as festas a chegar ao fim do ano e aproximam-se do fim do ano a passos largos, como diz aqui o Mariano. E o Mariano convida-vos a começar já a prepará-las e então venham encontrar todos os seus produtos do sol a preços excepcionais. E o estabelecimento Mariano vos oferece-vos descontos de 5% em toda a loja e, além disso, também beneficiará de um desconto de 10% em todas as caixas de mercadoria compradas. Então, não espere mais, venha aproveitar todas as nossas promoções sem demoras. Vá lá, aproveite que porque o fim do ano está a chegar, há que aproveitar estes preços e estas reduções e estas promoções aqui do senhor e do estabelecimento Mariano. Vá lá. Está feita é o anúncio, vamos continuar com a música. E vamos já ficar aqui com. Vamos já ficar aqui com mais uma vez com o Tony Carreira. E sei lá, se é para a nossa ouvinte Manuela que dedica esta música a todos os animadores. Muito obrigado, amiga. E todos os ouvintes também. E sem esquecer o seu marido e os seus amigos, claro, como sempre. Vamos lá ouvir então Tony Carreira com o resto. E depois vem já aí a Amália Rodrigues também, com Gosto Muito da Minha Casinha. E esta é para o Sr. Joaquim e para a sua esposa, a Sra. Esperança. Vamos lá, então. Tony Carreira, resta por Manuela, o nosso ouvinte Manuela. Até já. Je ne vais plus m'emporter. je te jure de changer, crois-moi. Reste. Tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Cantó Toni Carrera per Manuela i agora vam ficar amb Amàlia Rodríguez i gosto de minha casinha e este é para o seu Joaquim e para a sua esposa, a senhora Esperança. Muito bom dia. Logo assim vai vir já aí também uma para a Maria que está na nossa companhia também. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Apesar de pobrezinha, só na minha que estou bem. Apesar de pobrezinha, só na minha que estou bem. Não tenho luxo nem grandeza, tenho pouco que eu lhe dou. Não tenho luxo nem grandeza, tenho pouco que eu lhe dou. É uma casa portuguesa e pequena como eu sou. É uma casa portuguesa e pequena como eu sou. Lá modesta, mas bizarra, dá-lhe o sol durante o dia. Lá modesta, mas bizarra, dá-lhe o sol durante o dia. E à noite uma guitarra vai fazendo companhia. E à noite uma guitarra vai fazer-me companhia. Quem olha cá de fora deve ter adivinhado. Quem olha cá de fora deve ter adivinhado que na minha casa mora alguém que ama e canta ao fado. Em que na minha casa mora alguém que ama e canta ao fado. Thank you.

ser frágil e coragem é fado. Trindade, não é vergonha ser pobre. E agora vamos ficar com a Karen Neville e Jérôme Richard, com o Martin que ela écoute aussi. Merci à elle e bonne journée. Juste après, on aura Sébastien Perrin avec mon copain portugais pour o senhor Luís Gonçalves e para a sua esposa. Um bom dia. fait tout le tour de la terre, il a chanté 100 000 chansons. Il a dit ses sonnets, ses prières, jusqu'au bout des plus beaux horizons. Il a pris des chemins de fortune, aux quatre coins du monde en bateau. Que ce soit au soleil, sous la lune, il a porté très loin son drapeau. Il ne se fâche jamais, non jamais, c'est vrai qu'il est drôlement fait. Il y a le cœur plein d'enfants sous la main, et c'est mon copain, avec le vent dans les doigts, le travail il connaît ça, même s'il peut tout partager, partager, mon copain portugais. C'était mon copain portugais avec Sébastien Perrin pour Monsieur Luís Gonçalves. Avant, c'était Karen Neuville et Jérôme Richard avec le maraîcher de Marciari. Comment qu'on dit là, je sais, j'ai perdu le titre. Mariachi de Mexico, voilà, c'était pour Martine. Et maintenant, on va écouter un Sébastien Presta avec un tango pour Chantal. Et après, je reviendrai juste après parce que j'ai encore plein de musique à vous offrir. À tout de suite. Si tienes un hondo pena, piensi a mí. Si tienes que darse dura, piensa a mí. Y a veces que venero tu imagen divina, chupar dura boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo pena, piensa a mí. Si tienes que darse llora, piensa en mí. Y a veces que venero tu imagen divina, chupar dura boca que siendo tan niña enseñó a picar. Piense a mí cuando sufras, cuando llores también. Piense a mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero por nada me sirve sin ti. Près d'elle, La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Adieu, adios, goodbye. Adieu, adieu. C'était Sébastien Resta avec un temps qui vient chez moi, La Paloma pour Chantal. Et encore avant, c'est avec Norbert Freire, Linda Amarante et cette pas Dona Rosa qui est avec nous aussi. Très bon jour, et alors à suivre, vamos ter bande à luz pour Clarisse. Padroeiro popular, Rio Tâmega, que beleza e paisagem sem igual. Há festas e romarias e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, vim a ver para acompanhar. Linda Tâmega, que beleza e paisagem sem igual. Há festas e romarias e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, vim ver para acompanhar. Linda Amarante, terrinha onde eu nasci. Mesmo distante, sou imigrante. Não te esqueci, linda Amarante, terrinha onde eu vivi. Salvador, minha aldeia, oh Amarante, eu gosto de ti. Depois do Norberto, Norberto Freire com Linda Amarante, vamos ficar com o Tchá Tchá Tchá e as Bandaluzas para Clarice. E depois vem o Marco Paulo para a nossa ouvinte Glória, a Glória que esteve cá ontem com vós.

sozinho. Mas chora o coração. Ser calor, hei de cantar sem medo o amor, mas até lá só a guitarra me guia, feliz sozinho na noite vazia. Depois do Paulo Trindade com Feliz Sozinho, vamos ficar com A Herdança do Silêncio, mais um bonito tema, e depois vamos terminar o programa com o Chute e Pentapés com a Casinha. Até já. Espelhos em vez de abraços, o teu olhar não me via, só se via assim. Estou primeiro andado a contar vindo do céu. questo amico Giovince che avevamo conosciuto di Pantepeso oggi il programma qui, spero che gustaram nesta manhã de quinta-feira, como sempre todas as quinta-feiras cá estou com o programa Voz de Portugal e não só, muitos fatos também e muitas dedicatórias como sempre do melhor da nossa música, espero que gostaram. Eu quero desejar uma boa continuação desta quinta-feira e eu voltarei para a semana, se Deus quiser, com mais músicas, mais vozes, como sempre. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes. Amanhã estará aqui o Lourenço com voz também, com muita música, como sempre, com o fim de semana à porta, e o fim de semana está mesmo aí a chegar, portanto, aproveitem bem estes dias de descanso, sobretudo este fim de semana que está frio ainda por cima. Então, até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia e até para a semana. Um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam presentes e até para a semana. Muito bom dia a todos. Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Olhamos para a atualidade, temas em destaque nesta edição, Frederico Moreno. O governo responsabiliza a oposição pelo possível regresso de Portugal aos déficits orçamentais. No arranque do debate da especialidade do Orçamento do Estado para 2026, o secretário de Estado do Orçamento avisa que não há margem para a aprovação de outras medidas. A Federação dos Sindicatos Independentes da Administração Pública adianta que a greve, marcada para amanhã, vai ter especial impacto na saúde e na educação. O protesto deve afetar serviços públicos para contestar as propostas do governo de alteração à lei laboral. O Kremlin desmente qualquer negociação em curso com os Estados Unidos sobre um plano de paz para a Ucrânia. Começa a edição das 11 horas da manhã com Frederico Moreno. Os deputados já começaram a debater na última hora no Parlamento as propostas de alteração ao Orçamento do Estado na especialidade para o próximo ano. Da parte da manhã são discutidos os artigos, da parte da tarde decorre a votação ponto por ponto, tendo em conta o recorde de propostas de alteração apresentadas pelos partidos políticos, quase 2.200. Perspectiva-se uma maratona de votações que só vai terminar daqui a uma semana na votação final do Orçamento, marcada para o dia 27 de novembro. Em direto da Assembleia da República está a repórter Madalena Salema. Há pouco, na abertura do debate, Madalena, o governo avisou os partidos da oposição, uma vez mais, de que não há margem orçamental para a aprovação de medidas adicionais. É uma ideia que o governo tem repetido desde que apresentou o documento. O secretário de Estado do Orçamento, Brandão de Brito, voltou a sublinhar essa ideia repetida sucessivamente pelo governo. Não há margem orçamental. A exigência financeira imposta pelo imperativo de execução do PRR tornou o espaço orçamental para 2026 muito exíguo. Assim, desafio as bancadas aqui representadas a não desvirtuarem a proposta de orçamento entregue pelo Governo, a qual reduz impostos para as famílias e as empresas, reforça as funções do Estado Social, melhora os serviços públicos, acelera o investimento público, mas ainda assim mantém um tom crucial excedente orçamental. Na resposta, o socialista Miguel Costa Matos confirma que o orçamento será viabilizado também na especialidade, tal como aconteceu na Generalidade, pelo PS, apesar de este orçamento ser pouco credível. Vamos viabilizá-lo apesar de ser um orçamento de fim de festa, que corta 400 milhões de euros nos apoios aos agricultores, 880 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde e 1.500 milhões de euros na política climática. E que tem escondida um aumento de até 1.000 milhões de euros do ISP. André Ventura insiste na crítica ao aumento escondido dos combustíveis, tal como o PS, e no corte das portagens. Estes três pontos, impostos indiretos, impostos sobre os combustíveis, o adicional do IUC e as portagens, são o símbolo maior de que, no essencial, no grosso, este orçamento não é muito diferente dos orçamentos de António Costa. Era sacar à classe média, sacar a quem paga impostos, sacar ao contribuinte para sustentar a classe do Estado e os que não querem fazer nada. À esquerda do PS, o LIVRE pede diálogo ao governo. O PCP garante que o orçamento não serve o país e o Bloco acusa o Executivo de descer impostos à banca em milhões de euros. Assim vai a primeira hora de debate do orçamento na especialidade. A reportagem em direto de Madalena Salema, que vai continuar a acompanhar no Parlamento esta maratona dedicada ao Orçamento do Estado na especialidade. As votações começam então da parte de tarde. Saúde e educação devem ser os serviços mais afetados pela greve marcada para amanhã dos trabalhadores da administração pública. Três semanas antes da greve geral convocada pela UGT e pela CGTP, esta sexta-feira realiza-se um protesto contra o pacote laboral apresentado pelo Governo. A greve da manhã é convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos. O secretário-geral Mário Rui faz duras críticas às propostas de alteração das leis laborais. A nosso entender, é um pacote que traz um retrocesso de mais de 20 anos na legislação laboral, um atraso ao trabalhador hoje e às gerações futuras. Ou seja, traz muita inconsistência, traz muita dúvida, traz tudo aquilo que será de mal para quem vem para o mercado de trabalho. Os jovens querem constituir família, a incerteza no trabalho, a incerteza num crédito de habitação, a incerteza em criar família. Portanto, o pacote laboral em 108 medidas, 10 delas são mesmo um ataque ao trabalhador. Portanto, não concordamos nem de hoje nem de perto com este pacote. Os motivos desta